clandestino, vagabundo. É tudo nosso. Ó que firmeza, ó. Mandar um salve pra minha mãe, Dona Nilza, que Deus abençoe a senhora. Tô mandar um salve também pro meu irmão Anderson, mandar um salve também pro meu irmão Carlos, que Deus abençoe vocês, viu? Tamo junto, hein? Tamo junto, rapaz. Mandar um salve também pro meu compadre, meu parceiro, meu amigo de fé, Du. É nóis, parça. É isso mesmo, moleque. Aí, família clandestina agradece a todas as quebradas de Hortolândia. Em especial, Jardim Sumarezinho, Jardim Novo Ângulo, Santa Emília, Vila Inema, é tudo nosso. Queria mandar um abraço especial pra minha família. Aí, minha esposa Kelly, meus filhos Denner, Duda, Vitória e Vinícius, é daquele jeito. Meu irmão Adilson, aos grupos Capítulo 1 e Império Cristão. Aí, Jô Júlio, tamo junto, rapaz. É nóis, vagabundo. Agradecer a meu pai, Arnaldo, a minha mãe Sandra, a meu irmão Breno Thiago, a minha filha Tainá, a minha esposa Emico. Tamo junto, guerreiros. Vamos nessa batida. Agradecer também ao meu primo Edmar, o Eliberto, o Márcio. Que tamo junto, mano. Salve, Jundiaí. Tamo presente, guerreiros. Tamo junto na batalha. Salve, salve a minhas sobrinhas, minhas cunhadas. Que Deus abençoe todos vocês. Aí, queria mandar um salve especial lá pra rapaziada da Conduta. Salve, Fábio Rogério. Salve, Sandra da Dead. Aí, muito obrigado, senhor. Salve aos camaradas, salve Bitão, salve Livelto, salve Flávio, Rafael, Zé Curubu. Tamo junto, meu parceiro. Agradecer aqui, ó, minha avó Iria, a minha tia Ana, meu tio Donizete. Salve, salve Gustavo, cidadão de papel. Salve, salve Lobo, que Deus abençoe você, meu querido, sempre na correria com a gente, certo? Um beijo especial para os meus filhos, Johnny, Wesley e Ana Júlia. Deus abençoe todos vocês. Nosso rapaz! Aí, Diego Cabelos, tamo junto, moleque! Aí, Dona Maria do Jesus, Pica-Pau, Elivelto, Elto, é tudo nosso! Fica com Deus! Salve, japonês! Tamo junto, guerreiro, nessa batida! E nunca se esqueçam, porque os sonhos não envelhecem!